uma frase literal solta e interpreta só a frase solta, fora do contexto. E às vezes a gente chega na casa espírita e o pessoal diz: olha, meu amigo, aqui só tem três regras. E diz, quais são? A primeira disciplina, a segunda disciplina, a terceira disciplina. E a gente esquece de fazer como a gente faz no direito. No direito, a gente nunca interpreta uma frase literal. Alguém aqui estuda direito? Ou já estudou? Não vou fazer pergunta, pode levantar a mão. Ninguém? Uma colega ali atrás, ela disse que estudou comigo, Dona Efó. Ela está ali. Vamos salvar os advogados de hoje. Hoje nós vamos perder o medo de ir para o umbral, tá certo? Quem aguardar até o fim da palestra, como Cristo nos disse, aquele que perseverar até o fim será salvo do medo do umbral. Nós vamos tirar o medo do umbral hoje, como nos ensinou Frederico Menezes. Nós nunca interpretamos somente a frase no direito. Nós vemos se ela está de acordo com o artigo, se ela está de acordo com o corpo da lei, se ela está de acordo com a lei complementar superior, se ela não fere a Constituição Federal da República, se ela não está em desacordo com a doutrina, com a jurisprudência. A gente vê quem diz para quem se dirige aquela norma e em que contexto ela foi elaborada e se não foi revogada. Não é verdade? É verdade. A interpretação sistemática, finalística, teleológica do direito. Quem disse essa frase? Disciplina, disciplina, disciplina. O Espírito Emmanuel. Para quem ele disse foi para nós? Para Francisco Cândido Xavier. Porque Chico já era todo amor, todo renúncia, todo caridade. E se ele não tivesse disciplina, disciplina, disciplina, ele não daria conta de escrever 412 livros exatamente, de fazer uma obra assistencial, promocional, educacional, de dar o exemplo do verdadeiro cristão, como jamais ninguém houvera feito no movimento espírita. E por isso ele precisava de disciplina, porque ele era muito assediado. Mas para nós ainda está valendo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ou o mandamento derradeiro que poucos de nós estudamos. No finalzinho do Evangelho, Jesus diz aos apóstolos: eis que vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, incondicionalmente. Amava a todos, equivocados, perturbados, amava Judas, a quem visitou, antes de subir ao reino dos céus. Então, Jesus veio nos falar do amor. E no movimento espírita também tem outra frase que me causava muita inquietação, eu ficava intrigado com outra frase. Chegava na casa espírita e o pessoal dizia: olha, meu filho, muito cuidado. Eu disse: por quê? Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí, quando eu me lembrava de todos os livros que eu já tinha lido, eu dizia: vixe, eu estou lascado. Eu não estou fazendo nem 1% do que os Espíritos dizem para a gente fazer. Como é que vai ser essa situação? E ficava preocupado, aquilo me intrigava. Vejam que essa passagem está de ensino contrário à outra que o Cristo disse: a quem tem lhe será dado, e a quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. A quem tem fé e conhecimento, lhe será dado mais fé, mais conhecimento. Mas aquele que tem pouca fé, que tem pouco conhecimento, até o pouquinho que tem, irá perder. Porque seria um contrassenso, porque seria condenar o estudo. Quanto mais estudar, pior. Porque a gente ia ter mais responsabilidade. Olha que contrassenso. Nós temos que ver quem disse essa frase, para quem e em que contexto. E quem disse essa frase: a quem muito foi dado, muito será cobrado, vai ganhar um CD de presente aqui hoje. O Léo não vale, porque ele é muito estudioso. É café com leite. Quem sabe quem disse essa frase? E para quem? Jesus de Nazaré. E Carlos Torres Pastorino nos diz que a melhor interpretação, a tradução do grego, seria: a quem muito foi dado, muito será pedido e não cobrado. Jesus estava falando a um fariseu, a um doutor da lei. Meus amigos, isso faz muita diferença. Toda vez que vocês lerem o Evangelho, verifiquem se Jesus está falando a um pecador, a uma pessoa simples, equivocada, ou se ele está falando a um doutor da lei, a um fariseu, aqueles homens que tinham conhecimento e que geravam um sentimento de culpa nas pessoas, porque eles iam na praça pública rezar, dizer que eram puros, que jejuavam, que cumpriam seus rituais, e apontavam o dedo dizendo quem era impuro, quem era condenado. Jesus era muito firme e severo com eles. Eram dois discursos completamente distintos. Quando ele falava aos fariseus, sempre com energia, com firmeza, com coragem. E quando ele falava aos pecadores, sempre com doçura.